Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu, Diego Valadares. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Não me deixe só, não saia da sintonia. Mundo Sertanejo está no ar. Conte para os amigos, para os vizinhos. Sintonize as emissoras de rádio da sua cidade. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados nas emissoras aí exibindo o nosso programa, né? Um abraço a todos vocês que compõem todas as equipes dessas emissoras parceiras que exibem nosso Mundo Sertanejo aí pelo Brasil inteiro. Todos vocês também, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouve o nosso programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Bruno e Marrone cantam abrindo este programa de hoje com esta linda canção que eu canto nos shows, todo mundo gosta, Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Muito bem, cantaram para vocês Bruno e Marrone, linda canção, né? Meu amigo Wesley Tunay, aí de Tabatana, Bahia, os amigos da Rádio Clube FM 98,3, exibindo o nosso programa com muito sucesso aí em Tabatã,

você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. Muito bem, ouvimos aí o nosso momento brega, né? Valonir Fernandes cantou para vocês, aí os amigos da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, Douglas Araújo, Cristiane Vermute, a Tainá, o Márcio Araújo, o meu amigo João da Eletrônica. Ei, João da Eletrônica, um abraço, viu? Dona Isabel, muito obrigado a todos vocês. Momento brega, a dor de corno com Valonir Fernandes. Para todos os apaixonados do Brasil inteiro, meu amigo Leandro Ganger, em bairro Sítio Floresta, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um abraço, muito obrigado, viu? A Rádio 92,1, a voz da cidade, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Leandro Ganger, no bairro Sítio Floresta, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho, viu? Quem vai cantar bonito agora? Paula Fernandes, Sem Você. Me encontrava tão sozinha antes de adeus você dizer, na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo, perdida vou ficando aqui. Se você nem o tempo me faz companhia, arranca essa agonia de viver sem você. Sem você, o silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. De um caminho que é tão doído sem você, eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer, na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo, perdido vou ficando aqui. Sem você, nem o tempo me faz companhia, não me arranca essa agonia de viver sem você. Sem você, o silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo.